gente termina e volta, termina, volta de novo. É novidade na boca do povo. Compromisso, eu fujo disso. A fase aqui tá boa. Desempregado, eu não nasci pra ter patroa. Se você se faz de santo, eu me faço de apaixonado. Meu juiz é sempre bem acompanhado. E eu já vou tomar, já tô no bar. Cê sabe quando eu bebo eu perco o celular. Mas eu não vou mentir, então saiba que domingo eu sinto a falta de você aqui. Mas de canto eu sou Neymar, Le Marquezine. Enquanto eu tô batendo barba, você tá fazendo spinning. Quando você posta foto ajeitando o biquíni, tô de sunga no iate, mais lindo que o Janequine. Mas de canto eu sou Neymar, Le Marquezine. Enquanto eu tô batendo barba, você tá fazendo spinning. Quando você posta foto ajeitando o biquíni, tô de sunga no iate, mais lindo que o Janequine. Termina, volta de novo. A novidade na boca do povo. Compromisso, sai. A fase aqui tá boa. Desempregado, eu não nasci pra ter patroa. Se você se faz de santo, eu me faço de apaixonado. E o meu juiz é sempre bem acompanhado. E hoje eu vou tomar, já tô no bar. Cê sabe quando eu bebo eu perco o celular. Mas eu não vou fingir, então saiba que domingo eu sinto a falta de você aqui. Faz de conta eu sou Neymar, Le Marquezine. Enquanto eu tô batendo barba, você tá fazendo spin. Quando você posta foto ajeitando o biquíni, tô de sunga no iate, mais lindo que o Janequine. Faz de conta eu sou Neymar, Le Marquezine. Enquanto eu tô batendo barba, você tá fazendo spin. Quando você posta foto ajeitando o biquíni, tô de sunga no iate, mais lindo que o Janequine. Faz de conta eu sou Neymar. Mas faz de conta com força, viu? Porque carro importado, dinheiro, esses trem a gente não tem não, viu? Mas amor pra dar. E faz de conta eu sou Neymar, Le Marquezine. Enquanto eu tô batendo barba, você tá fazendo spin. Quando você posta foto ajeitando o biquíni, tô de sunga no iate, mais lindo que o Janequim.